O pai de família, que já estava cansado da zoeira dos colegas pelo seu filho ser gay, decidiu de uma vez por todas acabar com esse problema. Olha, moleque, eu já estou cansado já de tanta viadagem. O negócio é o seguinte, você vai na padaria pra mim agora, certo? Vai comprar 1 litro de leite e 10 pães. E pelo amor de Deus, moleque, vá como macho. Fale com o cara lá da padaria com voz de homem. Chega de baitolice. Ai, pai, não faz isso comigo. Olha, daqui a 2 horas eu já falei com o padeiro. O pão vai sair fresquinho ali na padaria e o leite também, certo? Então é bom você ir pra lá daqui a 2 horas. Tá me entendendo? Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Vou ter que ensaiar. Então, o pobre rapaz ficou no seu quarto ensaiando como falar na frente do padeiro. Até que as 2 horas se passaram e ele precisou ir até a padaria. Chegando lá, ele chega ao balcão, cheio de orgulho, e diz: eu quero 10 pães e 1 litro de leite. É, sim, senhor. O leite é de saquinho ou de caixinha? Ai, essa parte eu não ensaiei, moço. Não me pega. Thank you.